Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. ABC come looking for a place someone thinks you ought to live in. Curious for sandbox walls that fade into darkened halls. Women with no face at all. Disappointed. Tell you how to come on smiling. Say, but all the talking in the world could leave you tired without a second chance to feel which way the winds were really blowing. Now that it's been fancy free, a change must come like tragedy. And disappointment, someone says, must be taken bravely. Dawn changed awkwardly, the form you played in happily. Somebody you're told what you're a part of. Deer peeks often far behind the sacred law you could not find to look for hands to hold as it got clearer. So soon the lonely hero's thrown your way. Colors all fade fast and now it's gray. With time's sweet kiss the train is leaving soon to disappoint the grieving. Pattern making prestige weavers fighting over labels, dreams and sorrow. It'll change before you flipped or missed it. Better soon decide to live and love life's moment changes. Loving who you find and it's not hard, you must believe it. Yesterday is not tomorrow's measure. It's not where to next but whether you'll release the fears that weather changes left behind and find. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico e progressivo todas as semanas, com os druidas da floresta invocarem uma série de nomes dentro destes estilos, essencialmente nas décadas de 1960 e 1970. E começámos o programa desta semana com um clássico e uma raridade, na verdade. Chamam-se The Wind in the Willows, uma banda norte-americana O nome, é claro, retirado do livro de Kenneth Graham, The Wind in the Willows, O Vento nos Salgueiros, que depois deu origem também mais tarde a uma série de televisão infantil. Esta banda é particular porque conta nas suas fileiras com Debbie Harry, antes do sucesso com os Blondie, já em meados dos anos 70, mas aqui a Debbie Harry era uma das vocalistas, backup singer dos The Wind in the Willows, uma banda de folk psicadélica que fez só um disco em 1968, não teve grande sucesso comercial e por isso mesmo a banda terminou pouco depois. O produtor do álbum, Artie Kornfeld, foi, por exemplo, produtor do Festival de Woodstock, um dos produtores do Festival de Woodstock em 1969. Debbie Harry juntou-se a outras bandas até, finalmente, em 1974, atingir o sucesso comercial com os Blondie. Os Wind in the Willows ainda gravaram um segundo álbum, nunca foi editado, mas Debbie Harry já contou que cantou muito mais nesse segundo álbum dos Wind in the Willows e até contribuiu com a escrita para uma das canções. No entanto, esse disco nunca viu a luz do dia e permanece um álbum esquecido, esse segundo de Wind in the Willows. Aqui então, em 1968, no disco de estreia, escutámos a faixa Wheel of Changes, nas segundas vozes então Debbie Harry, que conhecemos de Blondie. Vamos avançar na Floresta Encantada e agora com o álbum de 1976, Kaleidoscope of Rainbows, da autoria de Neil Hardley. Neil Hardley é um músico de jazz, foi aliás um músico de jazz, pianista de jazz inglês. Ele também é autor de muitos livros científicos, livros sobre tecnologia e também livros sobre música. Começou a gravar em meados dos anos 60 músicas de jazz, até que nos anos 70 adicionou sintetizadores à sua música e, inspirado pelos sons do psicadelismo, do rock progressivo, o jazz de Neil Hardley começou a fundir-se com outras texturas e um dos resultados é este disco, talvez o mais conhecido dele, Kaleidoscope of Rainbows, de 1976, um álbum muito aplaudido, também um sucesso comercial relativo, chegou mesmo a integrar a lista da NME dos melhores álbuns de 1976, surgindo, por exemplo, na posição 22 da revista de música New Musical Express. Vamos então escutar aqui um dos momentos desse disco fundamental de Neil Hardley, o jazz, juntamente com eletrónicas e outras texturas que povoavam o universo musical inglês de meados dos anos 70. Fica então uma das músicas do álbum Kaleidoscope of Rainbows, de 1976, com o título Prologue and Rainbow One. Neil Hardley, agora na Floresta Encantada. Thank you. A Floresta Encantada, primeiro com o álbum mais reconhecível da carreira de Neil Hardley, o inglês Neil Hardley. Escutámos uma das faixas do álbum Kaleidoscope of Rainbows de 1976, Prologue and Rainbow One. Entretanto, seguimos com os alemães Mythos, uma banda de Berlim, muito inspirada, por exemplo, por Pink Floyd, mas por outras bandas também alemãs da época, como Ashrat Temple e Hawkwind, uma banda que colocava em disco muitas ideias relacionadas com a ficção científica, como é o caso do álbum onde está esta faixa que acabámos de escutar, Dedicated to Werner von Braun, o pai do foguetão Saturno V, que colocou os astronautas na Lua. É um trio constituído por Stefan Kaske, Harald Weisse e Thomas Hildebrand, com uma carreira iniciada em 1969. O primeiro álbum de Mythos saiu em 72, álbum homónimo. O segundo, de 1975, chama-se Dream Lab e retrata precisamente uma história de um extraterrestre que visita o planeta Terra. Um álbum composto por temas muito calmos, muito suaves, assente-se essencialmente em ecos e reverberações das guitarras e do Mellotron. Esta é a faixa de abertura da Dedicated to Werner von Braun, os Mythos, em 1975. Seguimos em frente com uma banda dos Países Baixos, chamam-se Spin, mas na verdade são os mesmos músicos dos Exception, uma banda formada em 1967, com muitas entradas e saídas de músicos, mas assentes essencialmente no teclista Rick van der Linden, que se juntou à banda em 1968, e desde então começaram a desenvolver o seu jazz, mas juntamente com texturas do psicadelismo, do rock progressivo e também de música clássica. E um dos seus primeiros sucessos foi a Quinta de Beethoven, no caso Fifth, teve um enorme sucesso comercial na época, em 1969, os Exception foram às televisões tocar, mas no seu desenvolvimento também criaram os Spin, isto já durante os anos 70, e é de 1966 este disco de estreia de Spin, com os mesmos músicos dos Exception, e onde a banda avança para a fusão do jazz com elementos de rock e até funk, e para provar isso mesmo está a faixa Grasshopper. É jazz de fusão com muito funk à mistura, também algum psicadelismo e rock progressivo por aqui. Chamam-se Spin, são dos Países Baixos, o álbum é de 1976 e rodam agora na Floresta Encantada. Primeiro na Floresta Encantada, o jazz funk psicadélico do Spin, em 1976, escutámos a faixa Grasshopper. Entretanto, Oco Becker, com a sua versão de sitar eletrónicas para A Day in the Life dos Beatles. Oco Becker é alemão, mas cresceu nos Países Baixos e, para além de músico e compositor de uma série de filmes holandeses, é também ator, ele que se lançou em disco em 1971 com o registro Oco Sitar and Electronic, um título que diz tudo sobre aquilo que se pode encontrar neste álbum, inspirado, por exemplo, também pelos discos de Ananda Shankar, em que cruza a sua sitar com referências do rock e faz uma série de versões, aqui neste caso a versão para A Day in the Life dos Beatles. Não é a única versão que se encontra neste disco de Oco Becker, ele que também tem outras experiências musicais, contribuindo, por exemplo, para o registro Cluster and Eno, dos Cluster e Brian Eno, ele que tocou a guitarra nesse disco, para além de contribuir com instrumentos noutros álbuns de músicos do movimento krautrock dos anos 70. Oco Becker, então, a rodar na Floresta Encantada, sitar e eletrónicas nestes últimos minutos com A Day in the Life, original de Beatles. Seguimos em frente com os Gong, do músico australiano David Allen, ele que é um dos fundadores dos Soft Machine, juntamente com Robert Wyatt, Kevin Ayers e Mike Rutledge. Infelizmente, e após uma digressão em 1967 pela Europa, ele não conseguiu voltar para o Reino Unido, o visa foi-lhe negado, e por isso regressou a Paris, onde já tinha vivido, e fundou os Gong, uma banda que passou por inúmeras fases na sua carreira, elementos psicadélicos, rock espacial, momentos mais vanguardistas, sempre com este músico um pouco freak, que na verdade era David Allen, um dos músicos de referência para percebermos o psicadelismo europeu de finais dos anos 60. Vamos viajar a um dos discos mais sci-fi de Gong, o álbum You, o quinto disco no percurso de Gong, saiu em 1974, tem aqui muitos sintetizadores e é aliás com este disco que vamos fechar a Floresta Encantada, com o psicadelismo, rock progressivo e muito sci-fi a cargo de You de Gong. Mas antes das despedidas, ficamos com a faixa A Sprinkling of Clouds, a rodar agora na Floresta Encantada. São os Gong, de David Allen, para ouvir agora. Thank you. Esta chama-se A Sprinkling of Clouds, pertence aos Gong e ao quinto disco de Gong, o álbum, e um álbum muito particular, pois é o último a contar com a participação de David Allan antes de regressar, mas isto já nos anos 90, em 1992, na altura o registro Shapeshifter. U termina também uma trilogia chamada Radio Gnome Invisible, que se iniciou em 1973 com o álbum Flying Teapot e que depois se prolongou no mesmo ano de 73 com o registro Angel's Egg. Este U que estamos hoje a ouvir é de 74, é um álbum que muito mais sci-fi, que combina elementos de sintetizadores analógicos muito espaciais com outros elementos de jazz, para além de todo o rock que se houve aqui pelo meio. E para o final da Floresta Encantada, depois dos sintetizadores da faixa Sprinkling of Clouds, fechamos com Master Builder, um tema que, por exemplo, é muitas vezes tocado ao vivo pelos japoneses Acid Mother's Temple. Tem aqui pelo meio um saxofone que leva então o Gong para territórios mais do jazz, mas é um jazz pesado e psicadélico e que pode ter influenciado, por exemplo, uma banda mais recente, os Comet Is Coming. Encontram aqui algumas referências possíveis e ligações a esta banda mais recente do jazz britânico. O Gong, então, com Master Builder, uma das canções deste disco fulcral que se chama You, editado em 1974, e a fechar a Floresta Encantada desta semana. Yeah.